Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, eu sempre compro na alta. Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. K. Quem não gosta de dinheiro é porque nunca teve. Aqui é o Sr. Z e eu não tenho mais dinheiro. Acabou? Gastei tudo. Aqui é o Azaghal. Muito bem, nerds. Estamos reunidos mais uma vez para falar sobre um tema muito pedido, Nerdcast. Vamos falar sobre educação financeira, Nerd. Sim, todo mundo tem que ter educação financeira para não ter uma apresentação como a do Sr. Z. Como é que se aprende a investir dinheiro? Vamos falar sobre isso, cara. Depois do e-mail vai ser muito interessante. E-mails. Canelada. Canelada. Muito caso a vamos para mais uma semana de vez em Canelada Azul Nerdcast. Vamos. O Livreiro Azaghal. Sim. Já é de casa. O Livreiro. Exato. Já é de casa, né, cara? Todo mundo já conhece, todo mundo já participa. A comunidade do Jovem Nerd é a maior comunidade do Livreiro. Para quem está chegando de paraquedas, a rede social do seu livro. Exatamente. Ou a sua rede social, leitor. Eu acho que seria a rede social de quem gosta de ler. De quem gosta de ler, exatamente. Então lá você tem o seu perfil, você pega, coloca na sua estante os livros que você já leu, os livros que você quer ler, os livros que você recomenda. Você marca se você quer emprestar livros, você quer emprestado, você quer vender, o que você quiser fazer. Conversa sobre livros na comunidade. E tem uma outro feature que a gente ainda não falou do Livreiro. Feature? Os livros online que você pode ler no site. Feature. Ou feature. O Livreiro tem um feature. Tem. Que é você poder ler várias obras de domínio público. Exato. Online. Ou baixar para o seu reader, para o seu celular e ler. Reader. Feature. O que é? Você vai reclamar dos, termos em inglês? Tem que aprender inglês, o mundo fala inglês. Então, você pode baixar isso pra onde? Pro seu leitor? Ah, tá bom. Leitor. Leitor é o cara. Não, então nos Estados Unidos não é reader, tem outro nome. Não, a gente tá criando essa definição aqui. Leitor é a pessoa, reader é o aparelho eletrônico. Tá bom. Se eu comprar um leitor, eu tô comprando uma pessoa que gosta de ler. Ah, tá. Nos Estados Unidos, se eu comprar um reader, eu compro um aparelho. Exato. Tá, ok. Bom, tem o link aí neste post, direto para a página. Você pode ler livros de Eça de Queiroz, Machado de Assis, José de Alencar, vários outros autores e mais, Azaghal. Olha, essa interessa aos nerds. Como? Os outros não interessam. Não, essa interessa também, mas é que o outro é mais nerd. Claro que interessa, pô. Capítulos extras de A Batalha do Apocalipse. Olha de aí. Eduardo Spohr, você pode ler online lá no Livreiro. Vai lá agora, se você é um fã de A Batalha do Apocalipse, vá ler esse material extra que você não viu em lugar nenhum. Isso, baixe para o seu reader esse feature. Vai lá, olivreiro.com.br. Outros recados, Azaghal. Double Damage, a camisa de todo RPGista, de volta, NetStore. De volta e escoando. Escoando. Então garanta a sua camisa Acre 2.0 também. Nerd Power, você... Vai malhado, né? Vai malhado, exatamente. Camisa então... inspirada nos berros enlouquecidos do Sr. K. Nerdstore.com.br, onde todos os nerds se vestem. Tem a sua camisa Nerdcast. Você fez até um... Fiz um slogan. Um slogan? Assim, de supetão. Entra lá nerdstore.com.br e vá ver as suas camisas nerds. Ainda nos recadinhos, agora eventos. Eventos, galera de Curitiba, galera do Paraná, porque eu sei que tem gente que viaja. Sim, Curitiba sempre. E região. E região. JediCon Paraná, fim de semana que vem. Sim, no dia 16 de outubro. Exatamente, um sábado. É um sábado? É um sábado. É um sábado, 16 de outubro. De 2010. De 2010, por favor. 2011 deve ser outro dia da semana. Estaremos na JediCon Paraná 2010, Azaghal. Isso, não estaremos só lá, mas estaremos palestrando de sempre, né? É, vamos fazer aquele bate-papo com os nerds. Bate-papo com a nerd. Eduardo Spor estará lá também pra Sim. conversar com a galera. Não sai mais de Curitiba. Exatamente. Então, galera, ó, dia 16 do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba. Ah, adivinha onde fica esse colégio? O bairro, né? Bairro de São Lourenço. São Lourenço, putz, cara, o destino é uma coisa verdadeira. Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, número 98, em Curitiba, hein? Então vá lá, a entrada é franca. Se você quer saber o horário, entre no Jovem Nerd, lá tem um link pra JediCon. É de 10 às 19. A gente vai estar lá. Avisaremos não... assim que soubermos. É, exato. Vai ter post no site e no Nerdcast seguinte, que é na véspera. E no Twitter. Falar. No Twitter também. Então, fique ligado. Bom, a gente vai estar lá de qualquer jeito. Sim. Certo? Sim. Não o dia inteiro, mas estaremos lá. Estaremos lá. E avisando também, já com uma certa antecedência, mas é um evento que exige. Uhum. Nós estaremos na Campus Party 2011. Oh, claro, já tem gente perguntando. Estaremos sim lá. E ano que vem com muitas surpresas. Muitas surpresas. Vai ser 2011, cara. Vocês acham que 2010 foi foda? Espera 2011. Porra. Cara. Vídeos do Nerd Tour voltaram. Está no ar essa semana o vídeo de Busch Gardens. Certo. Faltam 4 vídeos para o final. 4. E aí teremos o grande final. Exato. Um deles é o stand de tiro. Que todo Sim, mundo um deles ver. É o stand de tiro. Mas esse não vai ser o melhor. Não. O melhor será o do aniversário da Portuguesa. Ah, é. Esperem. Esse vai viralizar. Vai ser um vídeo viral. Ai, ai. Não bota tanta expectativa assim. Mas é vai, legal. Vai, cara. Vai ser um fenômeno. Se você não se interessa pelo feedback do programa anterior, o programa 229, sobre o livro 1984, de George Orwell, você pode simplesmente adiantar para o seguinte minuto. 18 minutos e 49 segundos. Relatório de e-mails do Sleep Roboto. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast. Teve muita repercussão. A galera gostou muito. Eu, incluso, adorei editando esse Nerdcast com um chicote nas costas. Foi realmente muito trabalhoso, mas o resultado final ficou espetacular. Adorei. Um dos meus preferidos. E o Paulo Henrique Andrade enviou a paródia dos Simpsons do comercial da Apple de 1984. Um comercial tão famoso. Óbvio que os Simpsons sacanearam. A Capiva ou o Capiva envia uma paródia da Valve também sobre outro comercial Apple. Do Half-Life, quando ele foi virou cross-platform. Mesma coisa. Gabriel Belon envia homenagem de Star Trek, a nova geração, para a cena de tortura do O'Brien. Em vez de 4 dedos, o Picard tinha que dizer que eram 4 ou 5 luzes. Músicas referentes a 1984. Uhum. A galera mandou, não vou ficar citando o nome de todo mundo, mas tem uma música 2 mais 2 igual a 5 do Radio Red. Uhum. Tem a música United States of Eurasia, do Muse. E Testity, ou Testify escrito errado, do Rage Against the Machine. Isso, 2012 e, do Rush. Além disso. Todo mundo influenciado, mega influenciado. Fora isso, muitos ouvintes enviaram uma tirinha que compara 1984 a Admirável Mundo Novo. Uma das comparações mais impressionantes que eu vi é que, por exemplo, no 1984, ele fala que a informação, a verdade era, né, destruída, né, escondida. E no Admirável Mundo Novo dizia que a verdade era afogada em um mar de irrelevância. Olha aí. Que é muito parecido mesmo com o que está acontecendo hoje em dia, né, cara? Verdade. É, William Silva enviou uma tirinha própria sobre 1984. Alexander Santos também enviou outra tirinha. Com canelada, vai ser apedrejado. Canelada? Tem uma canelada. Eu não percebi. Eu percebi. Luiz Carneiro envia uma foto tirada em Barcelona da Praça George Orwell. Olha só, que legal. Tem um, diz assim, a praça tem uma vigilância de câmeras de 500 metros de raio e do lado Praça George Orwell, né? Isso. Ótimo. Fora isso, aquele ladainha de sempre, muitos pedidos para um audiobook do Briggs, produzido pelo Jovem Nerd, que vocês querem não é um audiobook, mas um audiodrama. É, exato, é diferente. Um audiobook o cara lê sem alguém, nada. Tu quem pede nunca ouviu um audiobook para valer, né? Não. Porque não... audiobook não tem essas paradas, não, cara. Não, o cara lê o livro. Lê o livro, até ele dar uma entonação e tal. O que a gente fez com o Briggs é um audiodrama. É Sim. bem mais complexo do que um audiobook. Mas obrigado pelo isso. É elogio, Azaghal. Eles querem ouvir mais. Sim, sim. Aí a galera manda uma porrada de obras que fazem homenagem a 1984 e Admirável Mundo Novo, como Equilibrium. Várias pessoas falaram desse Equilibrium. Vocês não têm coragem de falar desse Equilibrium. Pelo amor de Deus. Você sabe o que é esse Equilibrium? É o filme mais merda de todos os tempos. Porra, cara! É um filme que na capa tá escrito Esqueça Matrix. Não, tem que parar. Puta cara. Merda, cara. É com Christian Bale e o Boromir. Exatamente, cara. É uma merda. Demolidor do Stallone, ok. Já galhofa, né? Magalhofado. B-movie, assim... Todos os filmes que falam de sociedade de controle podem ser indicados a esses, claro. Né? Então qualquer merda que vocês resolverem pode ser. Exato. Fora isso, Ryan ou Rian Mont... Ryan Rian Mont... Serra. Serra, olha aí. Ryan Rian Mont Serra ou Ryan Rian Mont Serra... Envie imagens do seu trabalho escolar do ensino médio, convidando as pessoas para votar. Isso, ele fez uma cartolina gigante do Nerdinho, mascote do Jovem Nerd, e convocou a galera para votar. Ele tá pisando em cima de uma urna eletrônica. Foi muito legal, Ryan Montserrat, você só vai ser processado por uso indevido de imagem. Coitado. Coitado. Não, ficou maneiro. Parabéns, ficou bem legal, valeu. Foi muito maneiro. E o Matheus Pacheco envia uma matéria sobre o sucesso do Jovem Nerd no Web Insider. Olha só. Ficou irada a reportagem. Ficou feita irada pelo Matheus Pacheco. Eu não sei se foi feita por ele, eu sei que é foda. Não, tá escrito por Matheus Pacheco aqui, eu tô vendo no link. Ah, é muito boa. Eu li, porra, achei Mateus. A melhor reportagem sobre o Jovem Nerd já feita. Muito obrigado, cara. Muito bom, tem o link aí, clica aí pra você ler a reportagem dele, cara. Excelente. E os nerds querem ouvir, Jovem Nerd, a opinião do JP... sobre a eleição do Bebeto como deputado estadual. Ai, meu Deus. A gente vai tocar aqui, porque a gente tem opinião. Claro que a gente vai atrás da opinião do JP sobre esse fato, né, cara? O Bebeto, hein, cara? Cara, eu ainda não consegui me recuperar, cara. Eu digo que eu achei que ele não ia ser eleito, cara. Porque quem é que simpatiza o suficiente com ele pra votar? Eu não sei, que eu não consigo ver alguém simpatizar o suficiente com ele pra votar naquele indivíduo. Ah, cara, puta que pariu, cara. Inacreditável. Romário foi eleito, tu viu a declaração dele. Vi, né? Não vou tentar não me corromper, não, coisa assim? Não, essa foi até boa. Agora a outra, tô amarradão nessa parada de política, foda, né? Mas amanhã hoje eu não consegui. Amanhã eu vou fazer um comentário lá no Twitter sobre o Bebeto. O Nego tá me mandando muita parada, então eu tenho que falar. Bebeto tá maluco, né, cara? Tu é o foco do Bebeto, tu é o catalisador dessa porra. Primeiro e-mail, Thiago Spagliorin. Spagliorin, é isso? 20 anos, Araraquara, São Paulo. Diabolim. Quero dizer algumas coisas que foram esquecidas no Nerdcast 229. Sobre a guerra, ela é, além de uma forma de produção, não a mais importante, uma maneira de escoar os recursos naturais. Assim, mantém-se o estado deplorável da população para que qualquer porcaria de melhora fosse maravilhosamente festejada e piores não valessem de grande importância. Outra máxima da guerra é a necessidade de impor, de forma fácil e prática, a ditadura do medo, onde o governo retira todas as liberdades da população. Sim, verdade. Sobre o sexo, não é apenas para deixar uma sociedade a ponto de explodir. Na verdade, o objetivo principal desse celibato era redirecionar essa energia. O partido canaliza essa energia para que ela seja usada para servir o próprio. Ou seja, o objetivo era pegar essa motriz e transformar em trabalho, em amor para o grande irmão. O celibato também era exigido para privar os seres humanos de relações afetivas que levassem a conspirações. A última coisa que fica mais imperceptível para quem lê o livro é o apêndice. Nele é uma descrição sobre a nova fala, ou nova língua. O que quase ninguém percebe é que essa descrição é bem parcial, bem detalhada, escrita em inglês e referida como passado. Ou seja, Orwell deixa implícito que a sociedade antes vigente já não existe. Ainda mais deixou de existir pouco depois de 1984, pois se ele fala como se estivesse num futuro usando inglês normal, a nova fala nunca aconteceu. What? What? Mas não é um apêndice do autor para o leitor? Não entendi, não. Ele não quer dizer que foi um apêndice, ou é um apêndice dentro do universo do livro. Isso que ficou complicado. Ok. Ok. Guilherme Stein, 24 anos, economista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olá, nerds. Escrevo esse e-mail para apontar uma canelada que foi dita pelos grandes Eduardo Spohr e Tucano. Ambos afirmaram que a guerra perpétua tinha, em parte, uma motivação econômica de escoar a produção. No entanto, ao contrário do que eles e quase todos os professores de História e Geografia do colégio afirmam, guerras não são boas para a economia. Explico rapidamente. E aí ele vai dar uma explicação gigante, dizendo que quando você tem uma guerra, a produção de guerra tira recursos de outras produções. Não, beleza, mas no caso do livro, é o que o outro e-mail falou. Exatamente, ele... então você, Guilherme Stein, se entenda com ele... Tiago de Abolim. Exato, ele tinha um bom argumento para a guerra eterna lá. Óbvio que no nosso mundo, por exemplo, na democracia... A guerra vai minar a economia de um país, mas o país que ganhar a guerra tá feito, meu irmão. Porque tá todo mundo devendo a ele. Foi assim que os Estados Unidos se fez depois da Segunda Guerra, afinal. Então a guerra, de alguma forma, se não for pra controlar a população durante a guerra, é pra dar um grande boom econômico depois da guerra, que a gente sabe o que acontece. No caso do livro, o governo tá cagando pra população. Exato. Então a guerra e a falta de produtos gerais não importa pra eles, entendeu? É o que eles querem. Eles querem que a população se foda mesmo. Exato. Não querem ninguém feliz depois da guerra quando tiver o boom, não. É, exatamente. Não querem boom, eles querem o estado de petição de miséria. Exatamente, é isso mesmo. Então, vale, no livro tá certo. Então, Eduardo Spohr e Tucano e todos os professores primários estão certos. Vitor, 26 anos, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Falar, ler ou ouvir um podcast sobre 1984 é sempre angustiante. As ideias saltam da cabeça e não há como controlar. Confesso que fiquei maluco ouvindo o podcast com um bloco de notas para depois lembrar de alguns pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é sobre a nova língua. Nova fala. Ou nova fala. Dentro de uma vertente psicanalítica, entende-se o inconsciente como... Ah, esse também é um daqueles, Azaghal. É galera... Cabeçuda, né? Entende-se o inconsciente como aquilo que, que governa o sujeito. Galera da privação de sexo foda. O que essencialmente orienta as suas ações. Ainda nessa vertente, o inconsciente se articula como linguagem. Por exemplo, eu lhes sugiro um significante, digamos, água. Um de vocês pode imediatamente ligar esse significante a oceano, enquanto o outro pode pensar num copo d'água. O inconsciente opera essa lógica particular a cada sujeito. A subjetividade daí é média... Ah, entendeu? Caraca, deixa que eu leio. E aí... O sujeito, o resultado... Não! O problema, não, olha só, o e-mail é legal. Não, é legal, olha. O sujeito é o resultado da constelação de significantes que se forma, que está no meio entre os significantes, fazendo entre eles na nova língua objetiva de significante de forma que fica cada vez mais questão. Tá bom. Porra, cara. É, mas muito é data venha. Mas é isso, ele diz que a nova... É basicamente dizendo que a nova língua, a nova fala, iria transformar o pensamento e a linguagem em algo próximo ao binário, código binário das máquinas, né? Entendi. Consolida a revolução do partido fazendo o sujeito desaparecer. Você ele não deixaria a pessoa interpretar não mais. Tem interpretação, exatamente. Ah, interessante. Não é? Num texto chato, existe uma mensagem legal. Exatamente. E aí ele fala outro ponto... Porque o Winston é solto depois de trair a Julia, entre aspas, seria justamente porque o partido não se importa com a pessoa, o Winston, o seu corpo. Ele se preocupa com o sujeito rebelde e aquilo que o definia como rebelde. Era o seu amor por Julia. É a crime ideia que a gente falou, né? Ao fazê-lo denunciá-la, ou seja, matar esse amor, eles alcançaram seu objetivo, que é matar o Winston rebelde, o sujeito rebelde. Ele está vivo ou morto, é indiferente. Então, bem legal. Bem legal. Certo? Bacana. Bacana? Não! Não pode dizer que vai reduzir a bacana, porra. Né? Esquece de fazer o caralho, porra. Foi bacaninha. Como é que a gente mede a riqueza de um país, efetivamente? Como é que o cara fala assim, ah, você é um país rico ou você é um país pobre? Quantidade de virgem. Porque, assim... Todo mundo tem essa pergunta quando começa a crescer. Assim, por que o país não pode fazer dinheiro à vontade e distribuir, sabe? Não, ele pode, né? Ele vai se fuder todo, mas não. Ele pode. Exato, né? Mas qual é a conta que um país faz pra saber, olha, só podemos produzir essa quantidade de dinheiro pra distribuir na economia, senão vai dar merda? É, na verdade não é uma conta. É uma conta, mas na verdade é uma observação de indicadores econômicos, né? Uhum. Puta, tem uma série de indicadores e uma série de maneiras de calcular isso. É, e não, né, tem nada a ver com produção de dinheiro dentro do país. Na verdade, sim, você vai tentar enxergar se um país é rico ou não, você pode ver nível de exportação, nível de importação, o que ele exporta, uhum, indicadores sociais, tudo isso faz parte. O PIB tem um grande papel? É, o PIB é o que o país gerou de riqueza daquele ano, né? Uhum. Então, o PIB, na verdade, não é uma medida pra ver se o país é rico ou não, porque você vê, depois dessa crise, os países emergentes têm tido um crescimento muito maior do que os países já desenvolvidos, como a Europa, né, que tá numa baita crise, e os Estados Unidos. A China cresce muito mais do que esses países. Uhum. A Índia cresce muito mais do que esses países. O Brasil, mas isso não significa que, por crescer mais, ele é um país mais rico. Na verdade, ele pode ser um país que está gerando mais riqueza no momento. Entendi. Mas vamos aos investimentos. Senhor K, qual foi o... Antes de mais nada, é importante eu perguntar, você tem acompanhado as ações da Hering, não? Sempre. Pra mim é relevante, você tem alguma ação da Hering? Não. Olha só, presta atenção. Quando eu falo alguma coisa e ela se concretiza, isso torna palpável pras pessoas o fato de eu sempre ter razão. Então eu não preciso ter as ações, eu posso só recomendá-las. Eu sou um guru. Quando a Petrobras chegou a 15 reais, o que que eu falei? Compre, não foi? Você tem acompanhado a Petrobras? Você falou que ia vender tudo e morar debaixo da ponte. É, exato. Quando a Petrobras chegasse a 15 reais. Pois é, mas aí eu achei que talvez eu tivesse exagerado. Então, senhor K, qual foi o pior investimento que você já fez na vida? Porra, o pior investimento que eu fiz na vida foi um fundo de ações da Petrobras, olha só. Olha! Não era nada assim que fosse mudar a minha vida, mas era o que eu tinha de posse naquele momento. Que eu botei um dinheiro numa, sei lá, segunda-feira. Na sexta-feira, aquele índio filha da puta, cocaleiro... Tomou a porra da usina da e Bolívia. Escaralhou tudo, cara. Um ano e meio pra voltar onde estava. Que silvícola de merda. Felizão com o meu dinheiro e mais uma porrada de babaca. Mas veja bem, ele só é um mau investimento se você retirar o dinheiro, senão ele só é um investimento a longo prazo. Ah, porra, puta! Se você pega dinheiro e põe na Petrobras e fica 40 anos, você vai ganhar dinheiro, caralho. A não ser que a matriz energética mude e o petróleo aí não sirva mais pra nada. Ah, né? Porra, aí fodeu mesmo. Vai que a Petrobras começa agora a trabalhar com, sei lá, com... Com água, né? Vamos dessalinizar a água do mar e vamos transformar em água potável. Porra, olha só, vai ganhar bilhões. Olha aí, caraca, a visão de um cara experiente, é outra coisa, né? Porque, de fato, a água potável vai acabar um dia. É, o problema. E, assim, o Brasil vai ser invadido, isso é fato, mas nós tivemos ações de empresas que dessalinizem a água do mar, a gente pode não morar mais no Brasil e continuar com dinheiro. Pode, pô. Olha só, eu torço todo dia pro Brasil ser invadido e ser anexado. É, mas por quem, né? Meu irmão, por qualquer uma potência decente, minimamente decente... Quer que se foda, eu pago milhares de reais de IPVA e de seguro. A minha rua parece um terreno lunar, essa coladeira. Tá? Eu outro dia fui pra faculdade de metrô, eu jurei a mim mesmo que eu nunca mais vou pra faculdade de metrô. Por que, cara? Eu não sou gado pra andar naquela merda. Mas, cara, pensa que o metrô de Tóquio também é apertado, porra. Baldes, o metrô de Tóquio é Tóquio. Comida japonesa é preço de merda. Preço de grama. Mas, cara, você sabe que no Japão sushi sashimi é caro pra caralho, né? Que é uma ilhota, porra. Não tem litoral, cara. Não dá pra todo mundo pescar. Você é cotovelando um do lado do outro. É porque a produção de pescados, ela não se dá mais em navios em alto mar, mas sim em pessoas sentadas em muretinhas com vara de pescar. A maior parte da produção de pescado do Brasil está ali do Leme, ali, pedra do Leme ali. Tudo cocoroca, a gente come sushi de cocoroca. Acho que antes da pessoa investir, ela tem que estabelecer metas claras para o investimento. Isso é correto? Você não pode assim, eu vou botar meu dinheiro aqui, foda-se. Pode. Pode. Não, poder pode, poder, né? Poder você pode, né? Exatamente, pode. Mas é aconselhável. Senhor K, poder você pode tudo, né? Exato. Você depois só tem que pagar o ônus. Se quiser sair correndo pelado pela rua, mijando, pra cima, passando a mão na bunda do guarda, liberou. Tá Jovem ótimo. Nerd, você tem liberdade pra fazer o que você quiser. É claro. Qualquer coisa. Então, eu sei, mas aí a gente tem que evitar o coeficiente de vai dar merda. Não necessariamente, não necessariamente. Não? Às vezes a merda que vai dar vale a pena. Por exemplo, você investe num negócio a curto prazo, achando que você ia ter 300% de lucro, mas aí você errou e só teve 150%. Deu merda, não deu? Não, você esperava não deu 300%. Mas não deu merda, porra. Depende, pode ter dado merda. Você pegou dinheiro pra pagar o negócio, onde você só começaria a ter lucro depois de 110% de lucro mesmo, porque 110% anterior você tinha que devolver o dinheiro pra pagar o empréstimo. Deu merda? Aham. Uhum. Certo. Forma deu, você teve 40% de lucro. Não, e se você pegar, por exemplo, dinheiro emprestado com a máfia russa e prometer 300% de lucro? Porra. Aí a chance de dar merda também é grande e a merda que vai dar é maior. Sim, exatamente. É tudo uma questão de... Porque vai ser merda com sofrimento, né? É tudo uma questão de o quanto você tem pra perder. O que, que você pode perder aqui nessa porra? Exatamente. Existe um advogado criminalista no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, que eu não sou louco. Ele, em determinada situação, falou pra uma determinada pessoa que, olha só, meu filho, você já fez a merda. Você está vendo essa pica aqui? Aí fez um movimento com as mãos, assim, né? Um movimento grande, assim. Balançou as duas mãos equidistantes, certo? Exatamente, de forma paralela entre si. Momento pra cima e pra baixo, duas mãos paralelas, aproximadamente na largura dos ombros. Por aí. Tá vendo essa trozoba? Essa aqui, você já ganhou, tá com o teu nome. O que a gente pode tentar fazer é pegar essa mega vara e dar uma diminuída. Mas prega no final desse processo, você não vai mais ter. Aceite. Entendeu? Então é tudo uma questão de você ver o que você tem pra perder. Ah, eu vou pegar o dinheiro de todas as contas do meu ano e vou jogar nas patas do cavalo. Que é uma forma de investimento, de certa forma. Você pode ficar milionário. Sim. Não, mas olha só, isso é uma aposta, não é um investimento. Todo investimento é uma aposta. Isso mesmo. Eu gosto disso, David. Eu gosto desse tipo de colocação, assim. Colocações firmes e decididas sem o menor embasamento. Não tem o menor embasamento científico. Ah, caralho, é isso aí. Calma, mas você pode ter o risco calculado e controlado, mas né? Mas é uma aposta. No cavalo também é um investimento controlado. Você sabe exatamente. Olha, eu tenho tantos por cento desse cavalo ganhar. Você aceita ou não? Porque você pode botar numa Petrobras, que em teoria é um investimento garantido. E amanhã muda a matriz energética, como disse o senhor Zé. E aí o teu cavalo cagou no meio da corrida, cara. Porra. Parou pra cagar, e aí? Eu, Jovem Nerd, não existe isso, cara. Tá certo. Quero aproveitar e perguntar um negócio pro senhor Zé. Quando uma empresa abre as ações dela no mercado... IPO. Isso, IPO. É claro que o que ela quer é fazer dinheiro, né? Eu, assim, não precisa de muita explicação. Ela tá botando ações, as pessoas vão comprar, ela vai ganhar uma grana e vai poder investir com esse dinheiro. Arrecadar dinheiro. Mas depois disso, depois que ela arrecadou esse dinheiro, por que é preocupante depois de um certo tempo se as ações estão caindo, por exemplo, já que ela já ganhou dinheiro da arrecadação inicial? Boa pergunta. É que assim, bom, você recebe o dinheiro dos acionistas, certo? Correto. Então você tem dois tipos de processo de abertura de capital. Você tem um que é esse que você falou, que a empresa pega o dinheiro e vai investir, que é o que eles chamam de oferta primária, que oferta, a empresa lança novas ações. E você tem a oferta secundária, que é uma oferta de ações já detidas pelos acionistas. Então, na verdade, o dinheiro não vai para a empresa, ela vai simplesmente para os acionistas. Né? Usando esse exemplo que o Azaghal deu aí, da oferta primária, a empresa fica preocupada quando as ações começam a cair de valor por vários motivos. Primeiro, porque a empresa, ela efetivamente passa a valer menos, porque o valor da empresa passa a ser medido por um parâmetro que ela não consegue controlar de toda forma. Então, por exemplo, as ações da BP, quando teve esse problema lá no Golfo, lá do México, com a plataforma. O vazamento, né? A empresa perdeu muito valor. A Petrobras também perdeu muito valor nesse mesmo período. É ruim, porque se você é acionista, suas ações estão desvalorizando. Se, por exemplo, você quer fazer um novo IPO para captar mais dinheiro, você vai fazer isso, você vai, obviamente, captar menos dinheiro, porque as suas ações valem menos. menos. Certo. Além disso, você começa a perder valor de mercado e você pode ficar, por exemplo, exposto a uma compra. Ah. A própria BP, na época que estava perdendo muito valor as ações, tinha rumores de que ela poderia ser comprada. Não é que alguém vai chegar lá e vai comprar todas as ações, mas alguém pode chegar e comprar uma parte relevante das ações, porque como o preço está caindo muito, começa a se tornar um investimento atrativo, entendeu? E você começa a perder controle da sua empresa. Isso, e aí de repente, digamos, no caso da BP, uma empresa gigante, mas você pode ter um fundo de investimento de um país árabe, sei lá, ou até uma própria empresa concorrente comprando, sei lá, 5% das ações, 10%, que para uma empresa do tamanho da BP é um percentual muito relevante. Aconteceu algo semelhante com a Petrobras, não teve nenhum vazamento, mas, por exemplo, a gente descobriu o pré-sal aí, alguns anos atrás, certo? Caríssimo, dificílimo de se explorar, mas os caras falam que, ó, vamos ter que explorar. Teoricamente, as pessoas ficaram empolgadas, o investidor, que não é um investidor profissional, né, um investidor casual, como nós aqui, pode até achar, ih, que legal, Petrobras é sólido, pré-sal vem aí, vai todo mundo se dar bem, vou vender meu carro e comprar ações da Petrobras, né? Mas aí o que acontece? Os jornais estavam noticiando que as ações da Petrobras estavam se desvalorizando cada vez mais. Aí o cara fala assim, porra, mas como assim tá desvalorizando? Como o pré-sal e tal? Aí as pessoas têm que entender o que cada notícia significa pro mercado de ações. Por exemplo, lembra da disputa do Blu-ray e do HD-DVD? Que ninguém sabia o que ia ser o formato padrão do mercado? Eu sabia. Você sabia por quê? Eu sabia porque a Microsoft nunca foi capaz de implementar uma tecnologia hardware como base. Não, mas calma aí. O HD e o DVD não era da Toshiba? Mas a Microsoft entrou. Entrou junto? Sim, e a Microsoft falou, não, beleza. O que aconteceu? A Toshiba ficou querendo forçar o HD e o DVD, e aí, por outro lado, o Blu-ray, tarará, e aí, um dia, a Toshiba desistiu oficialmente. Falou assim, ó, desisto, capitão. Adivinha o que aconteceu com as ações da Toshiba? Subiram. Você acredita nisso? As ações subiram. Por quê? Porque os acionistas entenderam que se a Toshiba saiu dessa corrida de querer implementar uma nova mídia padrão no mercado, ela ia ter menos gastos. Portanto, as ações estariam valendo mais. A empresa está gastando menos, está ganhando mais. As ações subiram quando ela desistiu da corrida. E isso aconteceu com a Petrobras. O contrário, né? A Petrobras está prestes a explorar a maior jazida de petróleo já encontrada no Brasil e as ações estão caindo. Por quê? Porque as pessoas, os acionistas, sabem que a Petrobras vai ter que gastar muito, muito, vai ter que investir muito dinheiro para poder começar a ganhar esse dinheiro do pré-sal. Então, portanto, os acionistas veem que a curto prazo a Petrobras vai estar gastando mais do que ganhando e aí eles querem se livrar das ações e as ações caem, né? Então, aparentemente, as pessoas têm que entender que nem sempre o que parece ser bom pro mercado de ações é uma boa notícia, né? Tô certo? Não tô. Alô? Eu tô ouvindo. Senhor Zé? Tô aqui. Não é isso mesmo que acontece? Tá todo mundo ouvindo, mas ninguém tá prestando atenção no que tá falando. As pessoas têm a pressão errada de que investir em ações é aquela parada de comprar na baixa e vender na alta. Mas é isso, comprar na baixa. Se você comprar na alta, você se fode. Não, porque, teoricamente, o objetivo de você ter ação é você ter ou controle da empresa, poder de decisão, né? Ou você receber dividendos da empresa, certo? Ou debêntures. Eu discordo um pouco. Eu também. Na verdade, por exemplo, vamos lá. Tudo isso que você falou é verdade. Você pode querer ter poder de controle, o que é difícil para um investidor normal. Ah, sim, claro. Porra, só Michael Douglas, cara. Mas, teoricamente, a ideia é essa. Não é, não é. Eu, cara, nunca comprei uma ação imaginando que fosse mandar alguma pintar numa loja da Ering. Bota duas camisas na sacola aí, eu tô com pressa. Vambora. Eu tô falando dos fundamentos do mercado de ações, é isso. Não, a gente tem que tratar da realidade do mercado, não dos fundamentos. Olha só, jovem nerd, você tem que parar com essa porra dessa sua mania megalomaníaca do caralho. Você tem que botar os pés no chão. Ninguém que está ouvindo esta porra pensa em algum dia entrar no escritório do Ike Batista e falar: levanta daí, seu puto, que agora sou eu que mando nessa merda. Ninguém. Mesmo. Ninguém. Então, se o cara compra alguma coisa do tio Ike lá, das empresas XXX dele, é porque o cara sabe que esse cara aqui, esse malandro, tem a capacidade de gerar dinheiro que eu não tenho. Então, ele é trilhardário. Então eu vou tentar pegar aqui na onda dele. Vou botar o meu dinheirinho suado aqui pra ver se no final do ano eu compro uma televisão de LED de 56 polegadas. Ninguém aqui tá pensando em dominar a porra do mundo, meu irmão. Deixa o mundo lá. É porque todo ano a empresa fecha lá o seu balanço. Balancete. E aí divide lucros entre os acionistas. Desde que você possui 0,03% da... Isso é, cara, olha só. Não. Isso é tudo merda. Você vai ganhar R$3. Sim. É. Mas vem lá o papel, você ganhou R$3. Eu não sei onde tira esse dinheiro. Nunca soube, já recebi essa merda. Não sei o que acontece com esse dinheiro. Mas como são R$3, eu não me importo. Eu deixo pra caixinha da empresa, cara. Não é. O fato é o seguinte. Se você for um mega multimiliardário insano, você pode querer comprar ações suficientes de uma empresa pra ter o controle. Ou uma influência. Como bem disse o senhor K, na realidade, no mundo onde nós vivemos, o cara que vai colocar dinheiro em ação, ele tem duas formas de ganhar dinheiro. Ou via dividendos, ou via ganho de capital. Uhum. Dividendos são os proventos que aquela ação vai pagar ano a ano, quando a empresa distribui o lucro. Não, você não ganha nada. Você tá fudido. Não vai ganhar R$3. R$3. Isso. E o ganho de capital é o quê? É a diferença do preço que você comprou pro preço que você vai vender a ação. Por exemplo, a Microsoft é uma empresa que não distribui dividendo. Ah, não distribui? Não, ela não distribui dividendo. Ela é uma empresa que pega todo o lucro e reinveste. O hack põe o dinheiro na Microsoft, tá esperando ganhar no ganho de capital, entendeu? Então... A Petrobras tem dividendo. Tem. Eu nunca pego. Eu sempre... Eu penso assim, deixa pro cara lá da plataforma. Faz uma caixinha, contrata uma stripper pra galera. Não sei, cara. Você faz uma caixinha com o dividendo da Petrobras? Pega os dividendos aí, compra tudo em garrafa de uísque Tiller. Titcher. Titcher é mais caro. Tiller vem na garrafa de plástico. Litro de uísque era R$11. Eu peguei a garrafa, fiz clec, caralho, essa garrafa de plástico, mano. Eu tive que comprar. Plástico é feito de petróleo. Esse cara aí. Tá vindo Petrobras. Exatamente. Se você vê que uma ação tá muito desvalorizada, por exemplo, quando teve a crise, porra, de repente alguém olhou e falou, cara, a ação da Petrobras a 15, não quero saber, eu acho que não vai cair mais, vou entrar tomando tudo agora e vou vender depois, quando ela tiver 30, eu tive 100% de retorno. Então, mas isso é uma prática inventada depois pelo especulador, certo? Não, cara, não existe especulador. O cara que só trabalha assim, não é um especulador? Tem gente que acha que a ação vale 15. Ah. Tem gente que acha que 15 tá barato. Uh-huh. E que pode vender mais caro depois, entendeu? Isso não é especular. Comprar e vender não é especulação, entendeu? Uhum. Comprar uma coisa quando tá barata e vender quando tá mais cara, é assim em todos os negócios. Você vai na padaria, o cara compra todas as matérias-primas mais baratas, coloca um lucro em cima e te vende, porra. Ele não é. É o capitalismo. O nome disso é inteligência, porra. É a coisa mais simples do mundo. É comprar por um e vender por dois. Tá certo, não, tá certo. Porque senão todo lojista que for na 25 de março fazer os seus estoques de Natal tá especulando, é um especulador. Porra. Especulação é o cara falar o seguinte, é ele chegar no mercado e falar, olha, eu tô sabendo que uma plataforma da Petrobras acabou de explodir. E jogar uma notícia no mercado que o preço da ação cai, porque todo mundo começa a vender. Aí ele entra comprando. Quando aquilo se mostra uma mentira, o preço da ação, obviamente, que volta aos patamares normais e aí ele vende. Entendi. Especular é você fazer uma manobra deliberada pra alterar o preço das ações. É, entendeu? Uma vez o corretor de ações me disse, né? O mercado de ações sobe no boato e cai no fato. Essa manobra que eu já ouvi falar de muita gente comprar em determinado período ações de uma determinada empresa para aquelas ações subirem e depois a pessoa vender quando o movimento chegar no ápice, é uma especulação. Começa a galera a comprar direto. 10 centavos, passa a ser 15, passa a ser 20, passa a ser 1 real. Quando essa ação começar a subir absurdamente dentro da bolsa, os outros investidores que vão estar de olho em todos os indicadores vão ver essa porra subindo, vão querer entender por que está subindo, mas muita gente vai começar a entrar nessa onda de compra. Isso daí é o efeito cardume. No seu exemplo aí, são várias ordens pulverizadas. Se você tivesse uma legião de nerds comprando, que seria estranho. O que acontece normalmente é que você tem alguns poucos investidores entrando com uma ordem muito grande. E aí aquilo altera o float do papel, entendeu? Uh-huh. E o que acontece é que, assim, o mercado, ninguém quer ficar de fora do lucro. Uh-huh. Se eles veem que tem alguém tomando uma posição muito grande de alguma maneira, é natural que outros investidores tentem tomar posições também para participar de um possível ganho. Mesmo que eles não enxerguem no momento o que tá acontecendo. Uhum. Então pode sim gerar esse efeito, e isso é especulação. Se por acaso eu falar, vamos hipoteticamente eu disser assim, semana que vem, no dia tal, todo mundo comprando ações da empresa tal. O que pode acontecer comigo? Não, com você nada, porque você não tá, na verdade, espalhando um boato. Você tá combinando uma maluquice com os nerds, entendeu? Agora. Aí ele vai falar, caralho, esses nerds são loucos. Tudo bem, é fato. Diferente de você, um cara maroto, que tem 500 mil opções de compra da Maluquinhos e Tarados S.A. E essas opções de compra estão a 10 centavos. Aí você entra no Nerdcast e fala, puta que pariu, gente, o Maluquinhos e Tarados S.A., a melhor empresa do mundo, ela tá dando uma mariola pra cada um que comprar ações dela, por exemplo. Caralho, uma mariola? Uma mariola. Os nerds todos vão comprar. Pois exatamente. Aí, cara, uma enxurrada, meu Deus, a bolsa fecha, o pregão trava, o caralho. Se todo mundo tá comprando, essa porra deve valer alguma coisa, o valor de mercado sobe, as tuas opções de compra passam pra R$5. Uhum. Aí você vai lá e, boga, vende. Vai ter um tamanho. Pô, R$5 tá caro, você é um cara generoso, você vende essa merda por R$4,50. Uhum. Se encheu o rabo de dinheiro. Uhum. E aí, no outro dia, sai no jornal, no Globo. Algum filho da puta disse que Maluquinhos e Tarados S.A. daria muito lucro e milhões de idiotas estão na sede esperando suas mariolas, porra. E não tem mariola pra ninguém. Aí você vai preso. Vai preso. Você, de alguma forma, lesou uma porrada de gente e talvez até empresa. Você pode botar o nome dessa empresa na lama. Exatamente, é verdade. O Gordon Gekko no Wall Street trabalhava assim. Ele jogava sujo, né, cara? Ele mandava o outro invadir a empresa do cara, fotografar documento, jogava especulação no mercado, comprava e vendia, era assim, né? Vocês não lembram do Wall Street, cacete? Lembro, um clássico. Tem até o 2 agora que eu quero ver, não tem tempo ainda, mas eu vou ver. Fora as ações, existem outras formas de investir. Exato. Poupança, melhor investimento. Investimento sólido, deposita, garoto. O divino só deposita na poupança. Exato. Dependendo do momento, a poupança pode ser um bom investimento. Pode. Todos os outros, né? Exatamente. Teve um período agora que tava todo mundo migrando pra poupança e até o governo falou, chega dessa putaria, vamos tributar a poupança também. Isso é o fim do mundo, cara. Quando eu ficar milionário, ganhar na cena, onde é que eu vou botar meu dinheiro? A vantagem da poupança é essa, porque se você ganhar na Mega Sena, você não precisa fazer o cálculo, que o Jornal Nacional já fez pra você. O Jornal Nacional já fez o cálculo de quanto você vai ganhar por mês e quanto aquilo vale em escambo. Carros, balas, né? Quanto aquilo vale em Gol Mil, né? Exato. Você já tem todo um horizonte do valor real do seu dinheiro. Ganhei na loteria, vou comprar 260 carros, Gol Mil. Tantas coberturas, um salário de não sei quem. Você já sabe que você pode, né, trabalhar o seu dinheiro. Gol Mil é a unidade monetária do recém-milionário, né? Consigo comprar 240 Gol Mils agora. Eu não sou mais um fudido, agora eu sou um merda. Eu penso meu dinheiro em Gol Mils. Bala Juquinha. Bala Juquinha. Eu posso comprar 78 toneladas de Bala Juquinha. Sim, ai, mete a mão no bolso, tira uma quantidade exorbitante de Bala Juquinha. Aqui, ó, eu tenho Bala Juquinha pra caralho agora. Eu tô me fudendo pra tudo. Joga Bala Juquinha no guarda. Toma, seu fudido. Toma aqui uma mãozada de Bala Juquinha. Seu guarda, tô errado. Quanto é que eu tenho que lhe pagar em Bala Juquinha pra... Uma outra unidade de medida que seria interessante o jornal passar a trabalhar seria o pacote de biscoito polvilho, né? Porque ele vale um pra um, né? Então, se o cara ganhar 70 milhões na Mega Sena, ele vai ganhar 70 milhões de pacotes de biscoitos de polvilho, né, cara? O que vai ser uma quantidade inacreditável de espaço necessário pra imaginar. Que depois de 3 dias vai estar ruim pra caralho. Ele pode fazer um caos no trânsito inacreditável, vendendo 70 milhões de pacotes nos sinais. Imagina o tamanho da saca que ele ia ter que carregar na caixa. Ia ser uma merda. Coitado, fudido pra arrastar aquela porra, mas... Mas numa sexta-feira, véspera de feriadão chuvosa em São Paulo, ele escoa tudo. Cara. Porra, indo pra Santos? Olha! Era dobra o dinheiro dele, cara. Um segundo. Dobra. Ele vai poder comprar pra lá de 500 Gol Mil branco. Exato. Branco, né? Pro branco, que é o mais barato. Tu acha que a Globo vai falar que é o Gol Mil azul perolizado com tudo dentro? Não. É o Gol Mil branco pé de boi. Tem porra nenhuma. Tem fudido. Não tem nem janela elétrica. Na manivela, né, cara? E aí já emenda naquela reportagem de quantas calorias o dia a dia faz você gastar, né, cara? A poupança durante a época da inflação galopante era o único lugar para você deixar seu dinheiro, né? Não ser desvalorizado da noite pro dia, né? Um dos únicos, né? Tinha um overnight, um monte de coisa lá que você podia fazer. Porra, olha que frase bem formulada. Era o único. Na verdade, era um dos únicos. Na verdade, tinha uma porrada. É a frase de quem não sabe o que tá dizendo, não, né, cara? É. Porra! Mas era ou não era, porra, na poupança que deixava a grana pra não perder cara, dinheiro? Cara, quando você não sabe o que você vai fazer da sua vida, a única coisa que você sabe é que existe a poupança. Exato, mas o que é a poupança e por que, que ela é tão segura e tem um rendimento tão baixo? Que o governo pega o seu dinheiro de posse do empréstimo compulsório que você nunca soube nem nunca vai saber que existe. O governo pega o seu dinheiro, aplica, rende, ganha dinheiro e quando você vai lá pedir, o governo fala, ah, que filha da puta, eu tava tão bem aqui com o dinheirinho dele, toma seu puto e devolve. Ah, devolve com um rendimentozinho... Escroto. Ridículo. Escroto. Mas só se você não mexer na poupança, se você bulinar... É porque a poupança é um investimento que vem junto com a abstinência. Exatamente. Você tem que deixar o dinheiro lá e não pode bulinar a poupança por um mês. Imagina se todo mundo quisesse tirar o dinheiro do banco ao mesmo tempo. Não, ia quebrar o banco. Quebrava o Brasil. Não tem dinheiro. Não, igual a todos os moradores de Copacabana andaram de descarga ao mesmo tempo. Fudeu, mano. O que define esse índice de rendimento da poupança? Esse índice de rendimento da poupança é definido pelo governo de forma a poupança tem que ser um investimento que dê algum lucro para o fudido, o suficiente para que ele ache que é um bom negócio e que eu possa usar o dinheiro dele. Mas não pode ser muito alto, senão eu não vou ter lucro. Sempre lembrando que o governo não está aí para ajudar ninguém. O governo está aí para te tributar. Falei alguma maluquice, senhor Zé? Cara, maluquice você fala sempre, né? É o seguinte, o que acontece aqui? Esse dinheiro da poupança, ele tem uma destinação específica dentro do banco, né? O banco, ele tem que usar parte desse dinheiro, obrigatoriamente, ele não pode pegar e fazer 1000 investimentos, não pode sair emprestando que nem um maluco. Ele tem que investir um percentual alto disso para fomentar o mercado imobiliário, né? Financiamento imobiliário, esse tipo de coisa. Uhum. Hoje em dia, esse dinheiro é uma das principais fontes de financiamento desse bando de lançamento imobiliário que a gente vê por aí. E, na verdade, a poupança ela é remunerada por uma taxa de juros que é a TR, né? Mais 0,5 ao mês. TR é uma taxa de índice que é calculada e é divulgado mensalmente e tudo mais. E o rendimento da poupança varia de acordo com a quantidade de dias úteis no mês. É basicamente um investimento super seguro. Tem um fundo garantidor do governo para valores pequenos. E o que o governo faz, acho que com relação ao compulsório, é que o compulsório ele também é uma medida que o governo usa para enxugar liquidez no mercado, né? Então, se, por exemplo, o consumo está muito alto, o governo aumenta o compulsório. Isso quer dizer que as instituições são obrigadas a deixar esse dinheiro custodiado com o governo por um tempo. Quer dizer que é um dinheiro que os bancos não podem emprestar. Que significa dizer que se o banco tem menos dinheiro para emprestar e você tem uma procura muito grande por empréstimos, a tendência é a taxa de juros subir. Como a taxa de juros sobe, o empréstimo fica mais caro e aí menos gente quer pegar dinheiro emprestado. E aí você consegue controlar o nível de aceleração e desacelerar a economia. Quando você enxuga a liquidez, você consegue diminuir o ritmo da economia. Quando o governo começou a falar em taxar a poupança, o que estava acontecendo? Na verdade, os juros designados pelo Banco Central estavam caindo muito. Quando os juros começam a cair, algumas aplicações como fundos de renda fixa, eles sempre foram vistos como investidor como uma opção melhor do que a poupança, porque dava um rendimento um pouquinho melhor, uhum. Apesar de ter imposto de renda e taxa de administração. Que a poupança não tem. Que a poupança não tem, porque a poupança é isenta de imposto de renda e não tem taxa de administração. Uhum. Então o investidor colocava o dinheiro nesses fundos. Mas como os juros foram caindo, o cara começou a falar, ah, eu tô ganhando menos nesses fundos. Então significa dizer que vai chegar um momento que não vale a pena, né? O meu rendimento aqui, por ter imposto de renda e por ter taxa de administração que eu pago pro banco, é melhor colocar numa poupança. Só que isso é muito ruim pro governo. Por quê? Esses fundos DI, o que tem na carteira desses fundos, basicamente? São títulos do governo. Então, toda vez que um fundo DI é montado, o que acontece é que, basicamente, os bancos estão tomando dinheiro do governo, comprando esses títulos, né? E aí, quando você começa a ter um esvaziamento do fundo DI, quer dizer que tem menos interesse das instituições financeiras em adquirir esses títulos. Isso aí o governo fica... Ai, meu Deus! O que o governo fala, então? Putz, se vai todo mundo pra poupança, hoje em dia não tem nada, mas houve uma proposta de que acima de 50 mil reais fosse taxada. Isso. É pra evitar que o grande investidor migre do fundo DI pra poupança. Não, mas ainda não aprovaram, não, né? Só estavam discutindo. Não, não aprovaram e eu acho que nem vão aprovar. Porque é uma especulação. Senhor Zé, O senhor falou de fundos de investimento, DI, assim, outras opções de investimento. Cara, isso é bem complexo, sabe por quê? Depende muito da visão de futuro que você tem. Uhum. Por exemplo, eu tenho a visão que o futuro vai ser um caos pós-apocalíptico. Então, eu não me iludo com fundo de previdência privada nem com o INSS, cara. Eu também. Você acho tem que se garantir com, sei lá, bastões de beisebol e armamento pesado. Reza, né? Você não se ilude e reza todo dia pra não ver essa porra morrer antes, né? Eu admito, eu mudei. A minha esposa me mudou, ela me tornou homem melhor. Agora você dá descarga, né? E abaixa o tampo, né? Exatamente. Eu me tornei um ser humano mais esperançoso. Não na benevolência da raça humana. Essa eu acho que já foi pro caralho. Mas sim na benevolência divina. Aonde eu espero que ele, em algum momento, fale: chega. Não dá mais. Não tem jeito. Eu não quero acreditar que a gente vá realmente chegar à época da escrotidão. Iguanas gigantes sendo cavalgadas por homens musculosos usando apenas um texugo na cintura. Eu não quero imaginar isso, tá? Eu não quero. Porque se eu realmente acreditasse que isso fosse acontecer, eu teria que comprar uma iguana agora e começar a dar balinha de Césio 137 pra aquela merda, aquele réptil. Ele ficar gigante, entendeu? Então, eu acredito que em algum momento vai vir o meteoro e vai acabar com essa porra e toda. E aí vai não vai ter sofrimento, né? Senhor Zé, fundos de investimento, tem milhares. Fundo de curto prazo, fundo referenciado, fundo de renda fixa, multimercado, dívida externa, cambial, tem uma porrada de fundo. O que é o fundo de investimento? É basicamente você pegar o seu dinheiro, dar pro banco e falar assim: olha, eu não sei o que fazer, faz alguma coisa aí por mim, é isso? Na verdade, o fundo de investimento, ele funciona meio que como um condomínio. Várias pessoas vão colocar o dinheiro juntas, mas elas vão investir basicamente na mesma coisa. Uma vaquinha da galera, é isso? Exatamente, porque, por exemplo, você tá falando aí, tem 1000 tipos de fundos. Então, se você escolhe, por exemplo, um fundo cambial. Você tem regras que determinam que um fundo cambial, ele tem que aplicar X% da carteira dele em títulos cambiais. A carteira do fundo é a grana que está investida nele, é isso? Não, a carteira do fundo são os títulos que compõem aquele fundo. Ah, os títulos que compõem o fundo, tá. Se você acha que, por exemplo, o dólar vai subir, você vai escolher um fundo cambial, porque vai aumentar, né? Se você acha que os juros vão subir, vale a pena colocar num fundo que seja indexado aos juros. Se você acha que a inflação vai subir, você coloca num fundo GP. PM, entendeu? Se você acha que o mercado de ações vai bombar, você coloca num fundo de renda variável. Então, não é que você chega no banco sem saber o que fazer. É importante lembrar aqui que esses fundos todos não são investimento a curto prazo. Você não vai botar o dinheiro e tirar em 2 meses. Você vai acabar perdendo dinheiro. Quando você aplica num fundo, você tem que atentar para uma série de fatores. Dois dos fatores importantes são: o primeiro é a taxa de administração que o banco vai te cobrar. E o segundo fator é o imposto de renda, que vai incidir sobre o rendimento que você vai ter. Certo. Então, não adianta você colocar o dinheiro hoje, tirar amanhã, que você já pagou a taxa de administração e vai pagar o imposto de renda sobre o pouco ganho que você teve, provavelmente você vai ter um prejuízo. Com certeza. Tem muita gente que fala assim: ah, eu tenho interesse em investir no mercado de ações porque eu acho que em geral a Bovespa tá bombando, mas eu não entendo nada de compra de ações individuais, eu não quero entender se eu devo comprar Petrobras ou Vale ou Ering ou Telebrás. Eu quero que alguém que entenda faça isso por mim. Existem fundos que são destinados a isso, o banco investe em ações sem eu precisar saber o que está acontecendo, é isso? Sim, na verdade o que o banco vai fazer é comprar uma série de ações. Uhum. Que vão compor a carteira do fundo. Assim como as ações, o índice desse fundo pode ser positivo ou negativo, certo? Sim, se a bolsa perder muito valor, você vai ter um índice negativo, né, de rentabilidade do fundo. Começa a comer a tua grana lá no fundo, certo? É, a cota passa a valer menos, né? Que nem ações, se eu não retirar a grana do fundo, ele pode voltar a subir e render tudo de novo, certo? Pode, a cota pode voltar a ter o seu valor original. Então essa é uma opção boa para quem não entende de ações e gostaria de investir no mercado de ações, né? Procurar um fundo de ações, certo? Pode ser um fundo de renda variável, é. Fundo de renda variável. Quando minha avó, vovó Alice, faleceu... Vovó Alice. Tinha, assim, a herança. Que não era grande coisa. Uh-huh. Era um dinheirinho. que é isso? É nada, desculpa. Cara, olha só. Eu sou da seguinte política. Gaste tudo antes de morrer. Eu concordo. Senão vai ficar pros outros, cara. Você não vai usufruir. Você vai ficar naquela ganância de querer juntar o dinheiro pra alguma coisa. Meu irmão, quando você tiver com seus 70 anos, você não precisa juntar mais nada, cara. Calcula que vai viver mais uns 10 anos e manda ver, cara. Torra tudo. Se for pra você morrer numa enfermaria economizando ou morrer numa enfermaria porque gastou tudo, qual é a melhor opção? Morrer você vai de qualquer forma, né? Então, pelo menos você se divertiu no processo, cara. Mas então, tinha lá o dinheiro. Minha mãe ficou com parte da grana e meu tio torrou o resto em uísque. É sempre um bom investimento. 18 anos é sempre um bom investimento. Aí eu falei, senhor Zé, o que que a minha mãe deve fazer com esta graninha? E aí ele me indicou um fundo de ações da Vale do Rio Doce. Você recorda disso? Lembro, claro. Mas isso é um conselho que é complicado. Todo investidor fala assim, olha, cuidado com seguir somente o conselho dos amigos, que tu nunca sabe, o cara nunca sabe. Mas se você tiver uns amigos de merda, você deve se fuder. Mas se seus amigos forem gabaritados com os meus... Não é um amigo qualquer, né? Eu perguntei, o cara falou na lata. Faz isso. Olha só, eu precisava que alguém me orientasse. Certo. E eu fui a pessoa que ia me orientar. O cara sabe meu perfil, comprar na alta, vender na baixa. Então eu não quis arriscar. Ele falou, fundo da Vale, manda ver. Olha só. Eu falei, pode colocar tudo. Na verdade, eu fiquei feliz quando o Azaghal aceitou esse meu conselho, porque normalmente ele é sempre o contrário. Eu falava, cara, não faz isso. Ele ia lá e fazia. E aí a gente botou a grana que, num período, sei lá, de poucos anos, pouquíssimos anos, se multiplicou 5 vezes. Puto investimento. O que acontece? Depois de um tempo eu tinha mais uma graninha que eu tinha juntado e eu queria entrar nesse fundo de ações da Vale. Só que ele não tinha mais vaga. Por que que isso acontece? Por que que os fundos são fechados e limitados e aí você tem que esperar alguém sair pra entrar? Não, é porque às vezes eles fecham o fundo, porque o fundo ele é feito pra captar um montante X de dinheiro. E aí, às vezes, ele já atingiu aquele valor, entendeu? Entendi. Então, simplesmente, eles não abrem. Assim, o fundo fecha depois que ele faz a captação que ele queria. Acabou que eu peguei meu dinheiro e botei tudo na Ering. Então. O fundo caiu com a crise, né? O fundo, ele variava conforme as ações da Vale mesmo, assim, né? Não tanto, não tinha tanta oscilação. Mesmo porque a carteira não é totalmente composta de ações da Vale, né? Isso. Quando teve a crise, o fundo foi junto. Mas aí, quando as ações subiram, o fundo subiu de novo. Então... Isso. É, o fato é que uma verdade absoluta do mercado, de qualquer investimento aqui, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Isso é uma verdade total. O mercado de ações seria a classificação mais alta de risco que existe? Acho que puteiro com cocaína. Porra! Um bingo! Um bingo! Calma, calma. Vamos falar de atividades lícitas apenas. Calma só. Investimento... Mas existe uma outra categoria de investimento que a gente não falou, que é o tesouro direto, certo? Que Mas é complicado essa, né? Porque você tem que ter um navio pirata, um mapa com X e uma tripulação disposta, né, cara? Essa modalidade é você investe em títulos do Tesouro Nacional, é isso? Isso. E aí existem modelos que são pré-fixados e pós-fixados, né? O que significa isso? O pré-fixado, você sabe o quanto você vai ganhar já. Então a grana vai render, sei lá, dependendo da época... 13% em 10 meses, 11 meses, né? E aí tu não pode mexer nessa grana durante esse tempo. Normalmente o título do Tesouro tem vários prazos. Ele pode ser mais longo ou mais curto. Tem alguns títulos do Tesouro que tem um prazo bem longo. Então o que você tem que pensar é, será que a taxa de juros, eu acho que ela vai subir ou vai descer? Porque se você acha que ela vai cair, vale a pena você comprar aquele título que você acha que hoje paga bem. Porque provavelmente amanhã, com a queda da taxa de juros, você não terá um novo título com uma remuneração tão boa, entendeu? Aham. Basicamente, você compra o título do Tesouro do Governo e daqui a alguns meses ele te compra de volta. Isso, exatamente. Como um rendimento. E você pode comprar direto pela internet, né? Mas aí tem que lembrar, é uma grana que tu não vai ver por X tempo, né? Qual é o risco? O risco é o Tesouro Nacional quebrar, né? E o país não te pagar. Basicamente seguro, né? Podemos definir. Depende do país, né? Não, mas aqui, porra. Aqui sim, mas se você for comprar títulos do Tesouro, sei lá... Da Bolívia. Do Zimbábue. Há pouco tempo a Argentina deu um default, né? Ah, é? É, faz alguns alguns anos, né? Mas até hoje tem alguns credores que ainda estão brigando aí. Eles já renegociaram com grande parte. Você tinha títulos do Tesouro do Iraque. Não, aí fudeu, realmente. Ficou sem. Você perdeu. Perdeu. A desvantagem do título do Tesouro é que você comprou, você pode ver a pica chegar e você não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Não tem o que fazer, porque você vê lá o jornal, as tropas americanas já estão na Arábia Saudita e no Kuwait. E você está com a porra dos seus títulos do Iraque. Que merda. Né? Chorando, apertando eles na mão, né, cara? Você não vai poder fazer nada. Você não tem como vender aquela porra. Não, essa pai. Hora é assim, você assiste isso na TV e já liga pro Divino. Tô deixando a porta aberta. O fato é que você não vai ficar rico com investimento em fundos nem no Tesouro Direto. É só uma maneira de você fazer o seu dinheiro render um pouquinho. Você só fica rico trabalhando, meu. Não, eu sei. Bom, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas não devem ter falsas esperanças de ganhar dinheiro fácil. A questão é, cara, que o mercado de ações, o mercado de investimento, o mercado de Tesouro Direto, o mercado de herança da avó, eu acho muito complicado a pessoa definir isso como uma forma dela ganhar dinheiro. Ela tem que ter a rentabilidade dela mensal, que vai pagar as contas e dar uma grana extra para ela economizar, e aí ela tem que usar um dinheiro excedente que ela pode abrir mão para tentar ganhar alguma coisa a mais. A mais. Para aí poder se dar ao luxo de fazer coisas extravagantes. É aquela velha história. Eu vi um artigo no site webartigos.com, interessante, que ele fazia um cálculo lá na época. Se você quisesse comprar um carro de 20 mil, a diferença entre você poupar dinheiro por 3 anos ou passar 3 anos pagando o financiamento do carro, né? Pelos cálculos das taxas de juros da época em que o artigo foi escrito e tal, basicamente vamos dizer o seguinte, carro de 20 mil, se você poupasse o seu dinheiro com uma rentabilidade baixa, tipo de poupança, durante 3 anos você teria que juntar 16.700 lelecos para comprar o carro, ou seja, o resto você completa com o rendimento do seu investimento. Se você decidisse financiar o carro, você ia acabar desembolsando 32 mil reais e tanto, né? Então, para você ver, o investir... Mas nessa conta aí tinha o táxi que o cara vai gastar nesse tempo todo? Não, não tinha o táxi. Não, mas assim, tem uma coisa, cara, que é uma percepção intangível do investimento. Fazer conta é muito fácil. Agora eu te pergunto, será que comprar esse carro não deu ao cara a oportunidade de fazer outras coisas, como, por exemplo, fechar outros negócios? Lógico, exato. Não, isso que eu quero dizer. Não, porra, depende. Sabe o que acontece? Essa galera, esses gurus de economia, de rádio, internet, adora fazer essa merda dessas contas. Porque os juros trabalham pra você, juros sobre juros. Então cada real que você poupar, no final vai valer 3 reais. E eu gosto, cara, de ser assertivo. Meu guru, que está nesse programa, foi assertivo. Faça isso. Porra, calma. Mas... Eu fui assertivo a última vez que eu dei uma dica. Ering. Fui sem frescura, sem enrolação. Quem me ouviu se deu bem. Mas eu quero dizer que esse exemplo não é, né, pra ser levado como algo literal, né? É só uma forma de você mostrar que poupar não significa ficar rico. Investir dinheiro não significa ficar milionário da noite pro dia. Mas significa dar mais poder pro seu dinheiro, né? E se você fizer isso em micro exemplos da sua vida, em geral, você... geralmente vai conseguir viver melhor do que uma pessoa endividada, entendeu? Caralho, o Jovem Nerd escrevendo um livro de autoajuda foda, né? Ah, cara, mas não é verdade? Se você poupar, você não tem mais? Não. Olha só, Jovem Nerd. Eu vou falar agora, eu vou botar agora pra fora, dinheiro foi feito pra gastar, ponto. Pô, concordo em gênero, número e grau. Dinheiro na mão é vendaval. Tem que ir rápido. Bateu. Foi, cara. Você não pode pensar. Não pode pensar, cara. Entrou, gastou, tá comemora, tá feliz. E não pensa depois da merda que deu, não. Não. Depois de comprar, também não vai comparar preço, que é a pior merda. Não que vai, tem. Nunca compare preço, porque é certo de você achar uma coisa mais barata. Nunca. Aquilo ali, porra, felicidade. Eu trabalhei pra caralho pra comprar isso aqui. Exato, cara. Pô, tem que viver, meu irmão. Vocês estão indo contra todos os conceitos desse negócio. Você tipo errou. Você tem que parar pra pensar o seguinte. Primeira coisa. Você trabalha que nem um fudido. Trabalha que nem um merda, tá? Você mora lá na casa do cacete, na casa do chapéu. Tem que pegar 18 ônibus pra chegar no centro da cidade. Isso, tem que pegar porque o Jovem Nerd não deixa tu comprar um carro. Fica guardando dinheiro que um otário pra andar. Porra, de ônibus. Você lá babando naquele Gol Mil branco, 98, pé de boi, né? Aquela porra com manivelinha. E pensando, não vou comprar porque o Jovem Nerd falou que se eu juntar um real por dia, no final do ano, eu vou ter uma pica nova. Não, filho. Não, você tem que parar com essa porra. Primeiro, se você tá pensando em comprar um Gol Branco, um pé de boi, tá tudo errado na tua vida. Você é um fudido, você tem que parar com essa porra. Para com tudo. Segunda coisa, óbvio que você tem que juntar um dinheiro pra ter uma tranquilidade ao fim da vida. Uhum. Mas você sabe quando você vai morrer? Não sei, ninguém sabe. Então você vai juntar dinheiro pra caralho pra quê? Tu morre amanhã, que tranquilidade você teve? Não, pô, tu foi não só pode... estresse, a vida é de estresse do caralho. Tu não aproveitou nada. Assim. Porque tu tava economizando pra comprar a porra do carro. Gol Branco, meu irmão. Teu sonho de consumo era passar o carnaval em Itacuruçá. Aí você pensa assim, porra, se eu tivesse um Gol Branco, eu ia tirar uma onda. Aí... Curuçá, para com essa porra. Eu já falei naquele outro Nerdcast e vou falar nesse. Você pode ser pobre. É um estado social que pode ser mudado. Você pode até ser um fudido. Ser fudido não é ser pobre. Ser fudido é um estado mental. É verdade. Você pode ser um fudido, que você pode ascender dessa situação escrota. Sim. Mas você não pode ser burro. Vai comprar um Gol Branco pra pegar uma porra de um engarrafamento de 18 horas pra chegar em Itacuruçá. Tem ar-condicionado? Irmão, eu sinto muito, caro ouvinte, mas você tem mais é que se fuder. Quando você estiver parado na Rio Manilha, ali em Jungle Salo, você olha pra trás e fala, eu estou a 35 quilômetros do Rio, não dá pra voltar. Eu estou a 700 quilômetros de Itacuruçá, também não vou chegar lá tão cedo. Tá fazendo 45 graus, você tá com as duas janelas do carro abertas. Você olha assim pro carro do lado, você vê o calor emanando de dentro do carro, porque dentro do carro tá mais quente que no asfalto. Pra todos os lados que você olha, tem carro parado. Quando você pensar, porra, Deus não gosta de mim, eu sou um fudido. Não, você é burro. Aquilo ali não é culpa de Deus, é culpa é sua, porque você que escolheu comprar a porra do carro que você não precisava pra viajar pra um lugar que você, se tivesse bom senso, não iria. E se meteu nessa merda num dia que não é pra sair do Rio de Janeiro, chamado Carnaval. Considerações finais, senhor, já que vocês jogaram o Nerdcast inteiro no rato. Junte dinheiro, guarde uma parte substancial, gaste outra parte, porque afinal de contas tem-se que se viver. Uhum. E pronto, se morrer, morreu. A vida é boa, tudo é bonito. Esse é um programa de deseducação financeira, né? Jovem Nerd, você não pode dizer para as pessoas, você é um formador de opinião, você é um doutrinador. Você não pode dizer para as pessoas que elas têm que guardar. Guardem, guardem, juntem, juntem. Não, você também não pode dizer, torra tudo. Oi, oi, chefe, tudo bem? Eu queria fazer um acerto com o senhor. Eu queria receber o meu salário em uísque, voucher de puteiro e charuto. Não! Então é assim tão díspara. Não pode ser tão díspara. Essa certamente é a melhor forma de pedir demissão do mundo, cara. Eu queria falar com o senhor um segundinho, eu queria só um minuto. Tô com um problema, eu tô precisando receber meu salário de uma outra forma. Eu quero parte uísque. Parte em charuto. E charuto. E o restante em voucher de... Ai, cara. Ou você é promovido, cara, na hora. Ou você vai conseguir a demissão, cara. Sem dúvida é um divisor de águas. Né? Tá muito errado. Ai, caralho. Pela primeira vez na minha vida, eu lamento não ter um patrão, cara, pra poder mandar essa. Ai, caralho, cara. Ai. Que fazer da vida?